Thank you. запись пробу 1-0-1-1. Thank you. Boa noite, azul 2775, estabilidade aérea. Azul 2795, NH1093, autorizado com 190, vento 190 graus, 10 funcionários. Azul 2793, autorizado com 1, azul 2795. Tower, Tower, evening, go 5896, clear to land runway 100 degrees, 0 4 knots. Clear to land runway 100, go 5896.